Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Às sextas-feiras, entre as 15 e as 17 horas, na Rádio Universitária da Beira Interior, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. If memory serves us, then who owns the master? How do we know who's projecting this real? And is it like gruel or like quick drying plaster? Tell me how long till the pain starts to peel. Is it like Paramus or Apollo? Or an archer we don't know? No, history repeats itself in times of crooked bow. Come on, tell us something we don't know. They say all good things must come to an end. Every day the night must fall. How it all came to this, I simply can't recall. Too many cooks in the kitchen, all the mighty must fall. But I can't see the sense in us breaking up at all. Oh, I can't see the sense in us. That forgetting, embellishing, lying machine. Andrew Bird com o seu Inseparável, obviamente, e muito característico, assobio. É o regresso em mais um excelente disco, chama-se Break It Yourself. Ouvimos desta vez o tema Lazy Projector. Boa tarde ou boa noite, onde quer que nos encontrem a ouvir-nos, à sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, à sexta-feira à tarde na Rádio Universitária da Beira Interior, Ruby, online, ruby.ub.pt, e ao sábado continuamos em Portugal, mas na RUC, Rua e Castrense. Estão dadas as nossas boas-vindas a mais duas horas de Orelha Extra para prosseguir o regresso de, poderemos considerá-lo já como um mestre, Johnny Dowd. Everywhere she goes, she feels out of place. She looks in a mirror, can't recognize her own face. She seldom cries, and she never smiles. She's something captured, once it was wild. Meters of beauty, I'm on a bus. She wishes to be, but she cannot. She hates the eyes that on her are trained. She's an equation that cannot be explained. She is a portrait, finding a frame of her perfection. She's so ashamed. Meters of beauty, I'm on a bus. She wishes to be, but she cannot. That hang from the tree. Some dream of floods where rivers are free. She dreams of closets, she hangs like a dress. No one can see her, no one to impress. Meters of beauty, I'm on a bus. She wishes to be, but she cannot. Trabalho para Johnny Dowd, chama-se No Regrets e todo ele é dedicado às mulheres. São 13 temas e cada tema tem o nome de uma senhora. Acabámos por ouvir a faixa 7, chama-se Rita. Não poderia também, sendo um disco todo dedicado às mulheres, faltar por aqui as colaborações femininas. Já mais do que habitual colaboradora de Mr. Dowd, Kim Sherwood, que é isso, marca presença, nem poderia deixar de ser de outra forma, mas há por aqui outras colaborações do sexo feminino, como é o caso de Karen Neuringer, também Jennifer Middaugh, ou a nossa mais conhecida Mary Lawson, que acabamos por ouvir neste mesmo tema, Rita. Chama-se No Regrets, como dissemos, marcado também pelas programações das caixas de ritmos, por aquilo que Johnny Dowd nos disse. O baterista que normalmente o acompanha, Willoughby, nem sempre esteve disponível e por isso mesmo Johnny Dowd resolveu desta vez utilizar um pouco mais a eletrónica. Continuamos com... agora, uma banda francesa apresentada por aqui a semana passada, são os Velo, com 3 O's. O disco chama-se Même Pas Mal e saiu na editora, também ela francesa, A Tant Rêvé du Roi. Começamos por ouvir a semana passada este trio de rock francês, os Velo. O álbum intitula-se Même Pas Mal. A semana passada rodou Moustache en Cuir, desta vez por aqui ficou Postiche Libedish, e da mesma editora Tant Rêvé du Roi, uma outra banda também francesa, os Corgan. O disco este tem o título Cor de Chasse e vamos ficar com Camales. Matter with a lot of soul. broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. E finalmente, hoje vamos ter o regresso do Espalha-Brasas com Francisco Ribeiro, mas isso lá para a segunda hora. Para trás, os australianos Twerps, o álbum homónimo, desta vez Don't Be Surprised, e vamos prosseguir com o regresso de Shelley Short, o novo Then Came the After. Right away, come look and see you. Can hear flames from far away, then came the rain. Because your mysteries came true, your mysteries came true. Lay down your head, though your pillow has been took. We feel so helpless, our manners have been shook. Please keep on walking, so I letter delivery on the radio. They say there's two things you should know. That's love and family. That's love and family. Discretamente norte-americana, Shelley Short vem construindo uma bela carreira. Este é o seu já quarto álbum, sucede a Cave Canoe de 2009, vai ser editado dia 7 de maio, chama-se Then Came the After, e nele Shelley Short conta com as colaborações de Alex Gideon, que toca, por exemplo, com os Video Musics e White Hinterlands, também Nate Query dos Decemberists e Rachel Bloomberg da mesma banda. Ficamos com dois temas, Right Away e Still Shelley Short. E uma outra menina muito do nosso agrado é a britânica Beth

E já há algum tempo que por aqui não tínhamos o prazer de escutar a brasileira Nana. É o seu primeiro disco, é um EP com 4 temas, chama-se Expressionismo Alemão. Os temas que já tínhamos rodado em emissões anteriores foram os dois primeiros, O Céu de Estocolmo e aquele que dá o título ao disco, e desta vez resolvemos experimentar os dois que faltam. Ficámos já com um deles, Benjamin, e segue-se o outro, I Can't Fall in Love, Nana, de Expressionismo Alemão. And make up, call me up when you wake up, and maybe I shut up. Alguns minutos por aqui na Orelha Extra com música de gente que fala português, apesar de por vezes não cantar na nossa língua. A brasileira Nana, do EP Expressionismo Alemão, ficou para trás com 2 temas, e de seguida o regresso do português Luís Nunes, que assina como Walter Benjamin. O álbum novo vai sair no início do mês de abril, através da Pataca Records. Vai chamar-se The Imaginary Life of Rosemary and Me, e não como o tema que por aqui vamos rodar e que o anuncia e que soou também a emissão passada, Airports and Broken Hearts, Walter Benjamin. There's nothing wrong about it. doesn't care if I'm alive or sleeping. What has she been drinking? Because times are to forget, and moving fast will make it better. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. What the fuck they talk about? Maybe blowing kisses, blowing names. And really, what difference does it make? Oh, oh, oh. Grandpa's coughing in the kitchen, but the strings sound good. Maybe add some flute. How do you get the cops out from up in there? Well, you use a ladder, just use the lantern. Seagulls just avoid talk about seagulls. Running over some poor boy's head. Harps and electric guitar is for sure. Oh, oh, oh. The young somehow they will repair. Damn dudes always crying, working under plain sight. And everything is splendid and spilling over. Like it was the last thing on your mind. Oh. and boo-hoo. Gonna miss you. Here come them crazy flutes again. Sustain me with your pour, clean the coffee maker. I adore you, and I represent you, crying 'cause we were born to, we were born to rule. Sustain me with your voice, clean the coffee maker. I adore you, and I represent you, crying 'cause we were born to, we were born to. Duas grandes formações, não só da música norte-americana, mas da música do mundo, indiscutível esta afirmação. Primeiro, o Slam Chop de Kurt Wagner, mais um grande trabalho, eles que iniciaram a carreira em 1994. Este novo chama-se Mr. M e é dedicado à memória do infelizmente já desaparecido também o grande músico Vic Chesnut. O tema que por aqui soou, Gone Tomorrow, e de seguida a outra, essa outra grande formação de música, os Calexico, da compilação Selections from Atlas Road 1998-2011. Long after dark, been asleep at least three solid days, wandering round this house just like a ghost, searching for something in this life that would fill the holes and satisfy your need to please everybody else, while your nerves shatter and fall apart, wear out the grip tape wrapped round your heart, your heart. Dressed and ready for the kill, check if your friends are asleep in bed, same ones who left you to yourself, make some noise, take a walk outside, years you kept the pain inside. Strangled any chance to love your own. Veer away from your collision course. But you'd rather go out in a ball of flame. Ball of flame. And take your name. É a banda liderada por Joey Burns e John Convertino, que iniciou carreira no já distante ano de 1997, por aqui da compilação Selections from Atlas Road 1998-2011, compilação que traz alguns temas dos muitos discos que tinham venda só nas digressões da mesma formação. Dois temas, Grip Tape, já para trás, e de seguida Glowing Heart of the World. É o final da primeira das duas horas de Orelha Extra. Não se esqueçam, durante a segunda, o regresso de Francisco Ribeiro com o Espalha Brasas. Depois dos Caléxico, se ainda sobrar uns minutinhos, por aqui ficam os Magic Trick. maybe the sun slept on the wrong side of the morning. He's trying to stake out his head's on the cloud. Look at the sun, he's on the wrong side of the morning. It don't bother you at all. It don't bother me. Aos sábados, entre a 1 e as 3 da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Gabrita.

Tínhamos prometido há umas boas emissões da Orelha Extra atrás que regressaríamos a este álbum triplo, CD triplo do músico André Vida, chama-se Broods Volumes 1, 3, 1995-2011, e dissemos na altura que regressaríamos precisamente para ouvir um tema, ou mais no caso será só mesmo este, do CD2 que ainda por aqui não tinha rodado. As faixas escutadas tinham pertencido ao CD1 e ao CD3. Aconteceu agora com esta que se chama O Clá Clavi. É o excelente músico André Vida no início da segunda e última hora de Orelha Extra. Sejam então bem-vindos. Orelha Extra no ar através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. 95.3 FM e radio.ufscar.br. Isto à sexta-feira, à noite, a partir das 23 horas. À sexta-feira à tarde, a partir das 15 horas, na Ruby, a rádio da Universidade da Beira Interior, em ruby.ubi.pt. Ao sábado, em Portugal ainda, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, RUC.fm. Rádio Universitária do Algarve, 102.7, rua.pt. E, finalmente, a Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, 93.0, radiocastrense.net. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Findu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E agora sim, como dissemos durante a primeira hora, está de regresso finalmente Francisco Ribeiro com o Espalha Brasas. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Ora, está de regresso o Espalha Brasas e a banda que escolhi para vos apresentar hoje são os The Maxims, um duo norte-americano composto por Matt Murillo na guitarra e Kelly Norman na bateria. Músicos que exploram os sons de um modo assombroso, a recordar quando o garage provocava graves lesões cerebrais, e é aqui que esta banda mais destaca com os sons rasgados pelo fuzz. O primeiro EP editado pela Latida Records em 2011 é composto por 4 canções. A primeira, Whiteout, expel toda a ferocidade desta banda. A versão de Sweet Nothing de Brenda Lee é composta por uma interpretação avassaladora de Kelly Norman, enquanto que Queer Modes e The Hunts libertam o fuzz de uma forma mais espiritual. A última, uma versão de Ezzy Atkins, que facilmente poderia ser uma interpretação dos The Cramps, tal é o poder Cramped que contém. Agora, em 2012, Calvin Johnson, o mentor da K-Records, após ter considerado o primeiro EP dos The Maxims como um dos melhores discos de 2011, ao que assino por baixo, editou pelo seu próprio selo Drugstore. Um disco trespassado pelo Fuzzed Out, que esmaga a cada segundo os neurónios, e estou a falar simplesmente do tema de abertura que dá título a este EP. Gotta Talk About It e Hang Around são duas das 4 canções aqui presentes, e se a primeira é primitiva, podendo facilmente fazer parte de qualquer compilação de Girls in the Garage, a segunda rasga tudo. Fuzz e pancadas na bateria que mais parecem batidas de um coração de um cavalo há muito cansado. Tanto The Whiteout como o Drugstore demonstram que não existem duplos sentidos, nem adornos, e que sem dúvida sempre e sempre aquilo que é mais simples, ou pelo menos parece, será sempre o melhor. Os The Maxims produziram dois discos simplesmente únicos e fantásticos. Assim, do segundo disco, fiquem com a minha escolha, Drugstore, que demonstra bem todo o poder desta banda. Of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Depois de ter falhado por aqui o mês, o regresso finalmente de Francisco Ribeiro com o excelente Espalha Brasas. Desta vez tivemos a dupla norte-americana The Maxines, é um novo trabalho através da K Records de Calvin Johnson. Há por aí outras duplas que tinham mesmo muito a aprender com a excelente música que fazem estes The Maxines. Segunda e última parte de Orelha Extra e também agora um outro e para nós um pouco inesperado regresso. Não somos muito destas coisas de velhas e boas bandas regressarem, contam-se pelos dedos de uma mão e mesmo assim sobram dedos. O contente que ficamos com alguns desses regressos e desilusões são mais de muitas. A última pertence aos Guided by Voices e com o seu mais recente disco, de que, confessamos, não gostámos assim tanto. Mas é o contrário, se passa com estes The Chrome Cranks, uma velha banda que iniciou atividades no final da década de 80, princípios da de 90, num revivalismo, chamemos-lhe assim, rock and roll, que na altura teve grandes bandas como, por exemplo, os Pussy Galore, os Delta 72, mesmo os Royal Tracks e mais tarde depois John Spencer, Blues Explosion. O regresso dos Chrome Cranks com um excelente disco, ou não houvesse por aqui o apoio do velho amigo Michael Gira, que, por exemplo, fez a capa deste Ain't No Lies in Blood. Trust, death, love, trust, fading fast, no, death, slow, crash, death. regresso de uma formação já histórica, cujo último disco anterior a este tinha sido editado em 1996, de Chrome Cranks, em 2012, com Ain't No Lies in Blood. Ficamos com I'm Trash e Rubber Rat. Trabalho para os FNU Ronnies na Load. Saddle Up, o tema que lhe dá o título, e continuamos com uma das nossas recuperações desde há alguns programas atrás. David Thomas, histórico líder do Spero Boo, aqui acompanhado pelo Stupid Boys, o álbum de 2000, Surf's Up. The air is heavy, and the lights lead somewhere far away, and the night is powdered, and I'm headed into another black coffin dawn. Nights like this, I feel the weight of history. And I hear somebody splaining it in my ear up close. All these obligations. The coffee cup, that one with the lipstick stain, is on my mind. A dried coffee ring. A ring around the moon. And neon in a haze. I figured that tears is nothing when I see a floodplain stretch out. Hush. In the moonlight, in a river of blood that flows through it. We tore down the McKinley Bridge last year and built up a new one, but I will not cross that bridge. I know why and I don't know. I know and I don't know. Way has had to end. Now there comes a time people don't understand. When the stones speak with a strange language, those dreams and fears and hopes that don't make any sense anymore. Something weary, something hurt hangs in the air. Shrivel like a raisin in the sun. always lives in a ghost town. And I leave the lights on in this town all night for fear of the darkness. And the radio is playing all night for the fear of silence. The silence of someone's thoughts. Kate Holliner na guitarra e Andy Diagram no trompete. Os músicos Two Pale Boys, que assinam como tal e que acompanham aqui o grande, literalmente, David Thomas, histórico líder dos não menos históricos Perubu, do álbum Surf's Up, desta vez com a sorte ao tema Ghosts. Para prosseguir nesta derradeira hora de Orelha Extra, um músico que é claramente influenciado pelos Perubu, ele próprio já o reconheceu. Falamos do guitarrista Todd Rittman, que fez parte dos US Maple. Esta é a sua última aventura, Dead Rider. I Only Take Baths, incluído em The Raw Dance, os Dead Rider. Hello,

É um disco que, para além de conter boa música, contém também ele animação. E passamos a explicar. Disco de vinil Picture Disc, cujas imagens gravadas no mesmo com a target light do giradiscos se vão elas movimentando, animando, e à medida que diminuímos ou aumentamos a rotação do mesmo, essa animação vai também mudando. Projeto Sculpture de Dan Ayerst, chama-se Toad Blinker. Ficámos com dois temas, já que nisto da rádio, obviamente, não há imagens para verem mesmo essa animação, mas vão à internet e principalmente ao YouTube, por lá conseguem ver clips deste mesmo disco. Os temas foram Bonus Level e Elk Cloner. É o final de mais 2 horas de Orelha Extra. Não se esqueçam que o podcast está disponível em orelhaextra.com e digam-nos coisas através do nosso e-mail orelhaextra@sapo.pt. Até ao fim, mais música eletrónica, agora pelo talento do britânico Ian Hodgson, os Moon Wiring Club de Clutch It Like a Gong. O tema vai ser You Dreamed Me Up. E até ao fim, o disco histórico editado em 1974 pelo galês Oliver Standing Stone. Tchau, até para a semana. Música